existem águas, existem rios celestiais do Espírito Santo de Deus, derramados sem limites sobre nós. Sede destas águas. unção e de poder. Nada pode nos deter. Mergulhados nos rios da unção e do poder do Espírito Santo de Deus.